Na tarde desta segunda-feira, dia 22 de julho, as guarnições da Polícia Militar de Gaspar recuperaram um automóvel com registro de furto na cidade de Itajaí. O condutor deste veículo possuía um mandado de registro de prisão ativo também contra ele. Para sabermos mais detalhes sobre esta informação, vamos conversar agora com o subcomandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Gaspar, o Tenente Brauner. Tenente, como que ocorreu essa abordagem do veículo na BR-470? A Central de Operações Policiais Militares, o Copom, recebeu informações que um veículo Fiat 500 estava transitando na BR-470, sentido Gaspar, e optou por realizar um cerco na região, se deslocar até aquela localidade. Dado momento, a guarnição logrou êxito em realizar a abordagem do veículo, onde efetivamente foi constatado que se tratava de um veículo com registro de roubo no município vizinho de Itajaí, e bem como o condutor desse veículo possuía contra si um mandado de prisão ativo. Em virtude de tais fatos, tanto o veículo como o condutor dele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para a lavratura dos flagrantes pertinentes, e o veículo já se encontra à disposição do seu legítimo proprietário para ser restituído. Tenente, esse veículo havia sido furtado nessa segunda-feira em Itajaí? Positivo. São informações foram dadas que o veículo foi furtado nessa manhã dessa segunda-feira e rapidamente foi recuperado pela Polícia Militar de Gaspar. Tenente, essa prática, devido a Gaspar ser uma cidade de grande passagem de veículo e ligação de várias cidades, até pode ser comum a passagem de veículos furtados por aqui. Com certeza, a gente observa em diversos momentos esse tipo de ocorrência, principalmente na BR-470, que é uma via federal que liga Gaspar e outros municípios aí, todo o Vale do Itajaí ao litoral, então é bem comum esse tipo de ocorrência. Mas, graças a Deus, as guarnições estavam atentas, conseguiram rapidamente se deslocar às margens da BR, proceder à abordagem e lograr êxito em recuperar o bem da pessoa que havia sido subtraído. Tenente Brauner, começou movimentado o setor policial nessa semana. Já na madrugada, registrado esse grande furto no posto Pioneiros, também atendido pela Polícia Militar. Sim, nessa madrugada, infelizmente, foi registrado um furto no posto Pioneiros, também localizado aqui no nosso município, às margens também da BR-470, né? Que infelizmente até o momento não temos ainda a autoria desse furto, né? Foi uma ação bem coordenada, uma ação bem planejada, com certeza os criminosos se prepararam para realizar aquela ação, mas também estamos atentos, tanto o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, como tenho certeza que a Polícia Civil está empenhada na investigação para elucidar esses fatos. O que surpreende é a verdadeira ação dos bandidos que levaram o cofre e também desligaram o sistema de monitoramento do posto. Com certeza, uma ação ousada, uma ação de marginais que vieram preparados para realizá-la, com certeza estudaram aquele ambiente, mas com certeza as forças policiais estarão empenhadas da mesma forma para procurar elucidar esse crime na nossa cidade. Além da Polícia Militar, o setor de inteligência agora foi repassado para a Polícia Civil também. Com certeza, a Polícia Civil de Gaspar também é referência com relação à investigação e com certeza vai prestar um bom apoio, um bom serviço para a comunidade para elucidar mais esse crime. Tenente, isso mostra a capacidade dos policiais da Polícia Militar de Gaspar quanto ao atendimento de qualquer ocorrência que venha acontecer aqui no município. Com certeza, estão sempre à disposição, preparados e prontos para atender qualquer tipo de ocorrência, seja ocorrência mais simples, uma ocorrência de uma simples perturbação de sossego, como qualquer ocorrência de tráfico de drogas, roubo, estamos sempre preparados para prestar um bom serviço para a comunidade. Vale destacar a importância da participação da comunidade ligando para a Polícia Militar em caso de emergência. Com certeza, essa vítima desse roubo lá em Itajaí, com certeza confiou no trabalho da Polícia Militar, comunicou a ocorrência, o que possibilitou que rapidamente seu veículo fosse recuperado, intacto e pronto a ser restituído à sua propriedade. Nós conversamos com o Tenente Brauner, subcomandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Gaspar, nos falando sobre a recuperação do veículo furtado realizado nesta segunda-feira, dia 22 de julho, e também nos relatando sobre o furto ocorrido no posto Pioneiros, às margens da BR-470, na madrugada de domingo para segunda-feira, aqui em Gaspar. Da Polícia Militar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.